Linha da vida, pare, pense, reflita e não espere nada de ninguém. Faça sua parte, cresça, transmita. Você é capaz, não se destrua, edifica. Linha da vida, pare, reflita e não espere nada de ninguém. Faça sua parte, cresça, transmita. Minha ideia é de mil graus, tentaram me jogar pra trás. Esperei de quantos tamo junto, fique em paz. Me injetaram a vitamina na mente, mas quando mais precisei, somente ao teve presente. O mundo dá suas voltas, as pedras regressam ao mesmo lugar. Podia ter muito ódio, mas minha essência é perdoar. Eu tô de volta nos bandos, processo levar a verdade. Eu sou guerreiro, parceiro, não rendo aos atos covarde. Espada do conhecimento leva edificação. Minha guerra não é contra a carne, e sim as legião. Eu me tornei um prisioneiro da lealdade, lutando contra o sistema e a sua capacidade. Soldado ferido na guerra, sangue do cordeiro. Somente nele confio e não te deixa parceiro. Chega da vida, pare, pense, reflita e não espere nada de ninguém. Faça sua parte, cresça, transmita. Você é capaz, não se destrua, edifica. Linha da vida, pare, reflita. Mete marcha, segue avante, não espere nada de ninguém. Eu aprendi com sofrimento o valor que você tem. Acredite em sua essência, aquilo que você carrega. Não julgue o livro pela capa, se o conteúdo é interno. Valorize sua dádiva, sua capacidade. Muitos querem destruir, possuem inveja de verdade. Nos espinhos dessa vida, você representa a flor do altíssimo instrumento que transforma toda dor. Tem palavras que levantam um caráter verdadeiro. Os anjos aplaudem no céu seu espírito guerreiro. Nome no livro da vida não pode ser riscado. Não desista, sempre insista, você vence, tá ligado. Honestidade é pra pouco, seja incorruptível. Que carrega a essência do Criador magnífico. Os perversos se corrompem, só desejam a maldade. Maquinando, castelando sua capacidade. Mas o Criador me guarde, suas lanças vão cair. Quebra o arco dos mais fortes, pois eu nunca desisti. Não é agora que combate me faz prostrar na arena. Que triunfe a vitória, minha história entra em cena. Sou testemunho vivo que ele vive, tá ligado. Mas em nome do Mashiach outra vez me levantei. Adorado, exaltado seja o nome do meu rei. Linha da vida, pare, pense, reflita e não espere nada de ninguém. Faça sua parte, cresça, transmita. Você é capaz, não se destrua, edifica. Linha da vida, pare, reflita. Sonhei que eu tava no céu e a voz de trovão me falou: filho, não chore mais, seu pesadelo acabou. Todos que te apontaram aqui não existe mais. Seja bem-vindo à eternidade, aqui só existe a paz. Nunca mais o sofrimento, nem a tribulação. Somente eu e a vida eterna agora testificarão. Comida, árvore da vida e a imortalidade. No jardim da excelência que percorre a cidade. Sem serpentes que acusam, a morte não existe. Ou de revive, somente a ele glorifique. Premiação de heróis, quem não se rende na terra recebe aqui no céu, coroa da vida eterna. Fica firme, meu irmão, nós vamos se ver lá em cima. Suporte o sofrimento aqui embaixo, não desista. Persista, insista, você vai vencer. Pode pá, pode pá. A premiação e a recompensa da imortalidade somente serão aqueles que não desistem, não se corrompem, mas permanece fiel de pé. Linha da vida, pare, pense, reflita e não espere nada de ninguém. Faça sua parte, cresça, transmita. Você é capaz, não se destrua, edifica. Linha da vida, pare, reflita e não espere nada de ninguém. Faça sua parte, cresça, transmita.